Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações, nossa devocional, e vamos trabalhar com o capítulo 23, 1 Crônicas 23. Então, se você puder acompanhar nesse momento, é bom. Se não, a hora que você estiver lendo, ouvindo, aí você abre o texto e acompanha também. É um texto muito interessante, uma oportunidade para esclarecer mais uma vez a função dos levitas. O verdadeiro sentido de ser levita e o seu ministério. Também, além de a diminuição dos anos de vida dos homens. Então, nós vamos ver isso, a diminuição dos anos de vida, e vamos falar sobre o significado dos levitas e seu ministério. Mas para abrir esse momento, nós temos recebido textos de pessoas que nos enviam e vamos ler mais uma vez um texto enviado pelo pastor Paulo, dessa vez, e o texto fala sobre a hora de agir com autoridade. Preste atenção. A hora de agir com autoridade. Diz assim o texto. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia. Fica lá ao norte de Israel, né, perto de Samaria. E ali os ensinava aos sábados. Sei quem é. O Santo de Deus, Lucas 4, 31 a 37. Jesus, como judeu piedoso, frequentava a sinagoga e ensinava com autoridade, algo que impressiona os ouvintes. Mas ali, em meio à referência religiosa, surge um confronto inesperado. Um homem possuído por um espírito maligno reconhece Jesus como o Santo de Deus. A declaração é verdadeira, mas carrega intenções distorcidas. Atenção, hein? Uma declaração pode ser verdadeira, mas você precisa discernir quais são as intenções. Diferente das tentações, no deserto, quando Jesus recusa usar seu poder para provar quem é, aqui ele discerne quem é. Perdão, ele discerne que é hora de agir. Então Jesus entende que é hora de agir. E com firmeza ordena: cala-te e sai desse homem. O demônio obedece e o homem é liberto. A autoridade de Jesus não é exibicionismo, é serviço. Ele não age para se afirmar, mas para restaurar. A fama que se espalha não vem de espetáculo, mas de libertação. Há momentos em que o silêncio é força, outros em que a ação é necessária. Jesus sabe discernir ambos e nós igualmente precisamos aprender esse segredo. Qual o segredo, pastor? O segredo de que há momentos de calar e há momentos de falar, de agir. Precisamos discernir isso. O texto é de A.C. Barro, que foi enviado pelo pastor Paulo, lá do Paraná. Querido pastor. Bom, agora vamos ler o texto, que não é longo, e em termos de conteúdo também, nos apresenta esses conteúdos que eu mencionei na abertura. Diz o texto assim a partir do versículo 1: Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão Rei sobre Israel. Agora, atenção, irmãos, é muito importante isso para quem gosta de aprender detalhes sobre a Bíblia. É interessante como o tempo médio de vida dos líderes israelitas vinha baixando progressivamente desde os patriarcas e mesmo mais tarde. Na época de Moisés, que viveu 120 anos, e Josué, que viveu 110 anos. Davi é considerado velho e próximo da morte aos 70 anos. Veja a diminuição que significativa. Ele é considerado velho aos 70 anos. Hoje nós estamos subindo novamente com o avanço da ciência, da medicina. Nós estamos voltando a subir. Que bom. Pois Davi tinha 30 ao iniciar seu ministério de 40 anos, e esse ministério de 40 anos, iniciando com 30 anos, vai até os 70 anos. Como diz 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Muito bem, então fica aí como curiosidade: houve uma diminuição do tempo de vida. Ao longo da história, isso aconteceu outras vezes, por pragas, doenças, enfermidades em geral. E agora, com o avanço da ciência, nós temos a possibilidade, ciência que vem de Deus, né? Possibilidade de aumentar os anos de vida. Então, voltando para o versículo 2, ele proclama seu filho Salomão sobre Israel e tem 70 anos e agora já considerado velho, vai falecer por volta de 70 anos. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Aqui eu quero que você preste atenção. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima, e contados um por um, seu número total foi de 38 mil homens. Então, Davi escolheu 24 mil levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6 mil para servirem como escribas e juízes, 4 mil para serem guardas das portas, porteiros, e 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Depois, Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam: Gerson, filho de Moisés, Coate, Merari, filhos de Levi. Aqui eu quero parar mais uma vez. Mas de modo bastante instrutivo. Irmãos, desde os anos 80 do século XX, portanto já há 40 anos, divulgou-se a ideia de que os levitas eram os cantores da igreja. Mas não tanto o coral. O coral sempre foi chamado o coral da igreja. Mas quando o movimento de música com cânticos espirituais foi aceito, se alastrou na vida da igreja, de modo geral, então as pessoas começaram. E há muitos livros, muita literatura a esse respeito, sempre colocando como levitas aqueles que cantam, que tocam instrumentos, que fazem um momento chamado momento de louvor da igreja, e restringiu-se a esses que cantam, tocam e dirigem os cânticos espirituais. No máximo, falando do coral também, restringiu a esses da parte musical o ser chamado, a denominação de levitas. Agora, muita atenção, muita, muita atenção. Segundo a Torá, ou a lei de Moisés, os levitas começavam a servir aos 30 anos de idade, conforme Números 4, de 1 a 4, havendo um período de preparo e treinamento iniciado aos 25 anos. Eles ficavam se preparando 5 anos, e 5 anos depois começavam a treinar aos 25 anos, e aos 30 anos eles iam servir ao Senhor no tabernáculo, número 8, números 8, 24. Agora, repito, atenção, Davi, em suas últimas palavras, baixou esse limite para 20 anos. Por que baixou, pastor? Baixou a idade porque as pessoas estavam vivendo menos. Então, era necessário abaixar. Então, ele abaixou esse limite para 20 anos, 1 Crônicas 23, 27, como estamos vendo aqui. Os levitas foram divididos em quatro classes de serviço. Isso é que eu quero destacar hoje, para você didaticamente, com carinho, com amor, ensinar na igreja. Mas faça isso com muito carinho, porque você vai trabalhar desmontando uma ideia que se divulgou já praticamente há 50 anos. E alguns podem achar que não, não, não. Levitas são os que cantam, levitas são os que tocam, e o Senhor habita no meio dos louvores. É verdade, o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Aleluia! Por esse momento de cântico espiritual. Eu mesmo participei desses grupos, primeiro como baterista, depois cantando. É uma bênção para a vida da igreja. Só o que precisa ficar claro é que, desde o princípio, quando surgiram os levitas foram divididos em quatro classes de serviço. Traduzindo melhor, os levitas foram divididos em quatro segmentos. O número um, eles eram superintendentes da obra da casa de Yahvé, a começar no tabernáculo. Superintendentes do tabernáculo. O texto não está falando de cantar, mas de ser superintendente, supervisionar. É o que nós chamamos também de administrar, de zelar, de cuidar. Eles eram levitas, porque trabalhavam na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, e descendiam da tribo de Levi. Então, os superintendentes, em primeiro lugar, da obra da casa de Yahvé, eram levitas. Nós temos que colocar os superintendentes como levitas. Eles precisam se entender como levitas, não como menos nem como mais, mas como superintendentes da casa do Senhor e como levitas da parte do Senhor. Em primeiro lugar é isso, levitas superintendentes. Em segundo lugar, eles foram organizados em oficiais e juízes. Olha só. Então, aqueles que eram oficiais, também líderes do tabernáculo e juízes que julgavam o povo, que desde Jetro aconselhando Moisés para que não ficasse com essa tarefa de julgar todas as causas do povo de Israel, ele dividiu em chefes de 100, chefes de 1.000, chefes de 10, chefes de 100, chefes de 1.000. Os oficiais da igreja, líderes da igreja, eram considerados levitas, os que julgavam as causas do povo. Cada denominação tem um nome para aqueles que julgam a casa do Senhor, para aqueles que julgam na casa do Senhor. Então, é difícil eu definir agora, porque em cada denominação há um nome. De qualquer maneira, os oficiais nas igrejas pentecostais são mais chamados de diáconos e presbíteros, e eles estão mais corretos, segundo o Novo Testamento, porque diácono e presbítero não eram uma ordem pastoral. Não eram necessariamente uma ordem pastoral ou uma ordem pastoral teológica. Paulo foi escolhendo líderes que se tornaram anciãos, que se tornaram diáconos, que quer dizer serviço, né? Diaconia é serviço, então pessoas que trabalhavam para o serviço da comunidade primitiva, e presbíteros, que também não eram teólogos, mas que ocupavam uma posição de liderança estratégica da igreja. Nesse sentido, todos os irmãos pentecostais que me ouvem estão mais adequados. As igrejas históricas atribuem mais o presbiterato e muitas vezes o diaconato a curso de teologia. Curso de teologia. Na igreja primitiva, o diácono, o presbítero, não fazia curso de teologia. Paulo é quem fez curso de teologia. E ele ministrava aos seus discípulos e eles iam habilitando-se em teologia pela orientação de Paulo, de João, de Pedro, e dos outros líderes da igreja primitiva. De qualquer maneira, mais importante que essa definição entre as igrejas históricas e as pentecostais, eu quero dizer a você, o segundo grupo, guarde bem, o segundo grupo eram aqueles que trabalhavam julgando as causas do povo, para não sobrecarregar o líder maior, o pastor, né? Para não sobrecarregar, você pode constituir líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1.000, dependendo do tamanho da comunidade. E isso, de certo modo, acontece em todos os lugares, porque há líderes que trabalham no ministério infantil, outros com adolescentes, outros com adultos, outros com idosos. Isso, de certo modo, acontece em todos os lugares, com nomenclatura diferente. O que importa é você entender hoje que, em primeiro lugar, eles são superintendentes da obra da casa do tabernáculo, depois do templo de Yahvé. Segundo, eles eram oficiais E ninguém é oficial por acaso. Oficiais e juízes, ou seja, gente que o pastor pode confiar a liderança. São líderes, que é uma boa palavra. São líderes da casa, são líderes da igreja, por isso exercem a função de oficiais e de juízes de causas, né? E de pequena causa, de acordo com um problema. Se o problema foi um problema maior, então vai se transferir para o líder mais experiente. Se o problema ainda é maior, aí é remetido para o pastor. Isso em comunidades organizadas, sejam elas de que origem for. Então, em primeiro lugar, superintendência. Em segundo lugar, oficialato e juízes. Em terceiro lugar, agora eu quero que você preste muita atenção. Eu já mencionei isso outras vezes, mas hoje eu quero dar ênfase especial. Os porteiros do tabernáculo. Depois, porteiros do templo. Se nós, às vezes, passamos e consideramos essas pessoas invisíveis, ou no máximo as cumprimentamos, eles que abrem a igreja, que fecham a igreja, que tomam conta da porta da igreja enquanto as atividades estão acontecendo, eles são levitas. Primeiro, esses levitas aqui eram descendentes da tribo de Levi, que ficaram com o sacerdócio. Hoje nós sabemos, depois de Jesus e a partir da igreja primitiva, que nós fomos feitos reino e sacerdócio. Portanto, não é mais da tribo de Levi. E se não é mais da tribo de Levi, se é da parte de todo o corpo de Cristo, atenção, o terceiro grupo que é considerado levita são os porteiros. Vamos ser sinceros, nós consideramos os porteiros da igreja, aqueles que abrem a igreja, aqueles que fecham a igreja, aqueles que ficam recebendo as pessoas, nós os consideramos como levitas? Ou nós consideramos como levitas só os que cantam? Vamos ser sinceros? Os porteiros eram considerados como levitas. Considerados? Não, eles eram levitas. Eles eram levitas, que eram da tribo de Levi. E é importante que nós, mesmo reino e sacerdócio para Deus hoje, entendamos a importância do oficial, do juiz, do superintendente, daqueles que cuidam de cada segmento, chefes de 10, de 100, de 1.000, trabalhadores com crianças, adolescentes, adultos, idosos. Todos fazem parte desse grande ministério que é a casa do Senhor. Porteiros, enfatize isso quando você estiver ensinando. Porteiros. E em quarto lugar, os músicos e poetas. Em quarto lugar, os músicos e poetas. Também toda a nossa alegria por todos os músicos. Como eu disse a você, eu já fiz parte como músico, como baterista. Meu primeiro ministério na igreja, quando eu cheguei, quando me converti, foi como músico, como baterista. Depois, há aqueles que cantavam e há aqueles que compunham. Então, são poetas e nós devemos considerá-los em honra também, porque eles são ministros da casa do Senhor. Espero que Deus esteja abençoando você e ampliando a sua percepção de que o ministério de cuidar da casa do Senhor, ou seja, o ministério levítico, passa por superintendente, por oficial, por juiz, por porteiro, por músico, por poeta. E louvado seja Deus por causa disso. Bem, depois de entendermos isso, que para mim hoje era o grande ensinamento Adá, eu agora leio a descendência de Gerson, a descendência de Coate, a descendência de Merari, porque aí é mais um relato das famílias, né? Vamos ver o versículo 7. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Esses foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primogênito, Zetã e Joel, três ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selamote, Aziel e Arã, três ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziná, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, quatro ao todo. Jaate foi o primogênito e Ziná o segundo. Entretanto, Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados como uma única família. Agora, a descendência de Coate, versículo 12. Os filhos de Coate, quatro: Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Olha a importância aí. São descendentes de Coate, né? Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir para pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliézer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliézer foi Reabias, o chefe. Eliézer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izar foi Selimote, Selomite, perdão, o chefe. Os filhos de Hebrom foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, os filhos de Uzel, foram Mica, o primeiro, e o chefe, e Sias, o segundo. Muito bem. Quanto à descendência de Merari, os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos homens, teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram três: Mali, Eder e Jeremote. Esses, portanto, foram os descendentes de Levi pelas famílias, os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que trabalhavam na casa de Yahvé. Pois Davi ordenara: eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo, veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo, nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. E conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos do templo do Senhor, encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs, ao raiar do dia, e em todas as tardes, ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no Shabat, sábado, nas festas da Lua Nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé, conforme as normas e as escaladas determinadas pelos turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário e pela assistência aos seus irmãos. Os descendentes de Arão, bem como toda a obra de serviço religioso realizados na casa de Yahvé, o Senhor. Que Deus abençoe essa palavra e nos edifique, para a sua glória. Eu só quero finalizar dizendo que, se por um lado, nós, como corpo de Cristo, passamos pelo porteiro, não lhe concedendo essa honraria de ser parte da importante tarefa de louvar ao Senhor, por outro lado, também o porteiro, não, esse é o lado errado deles, também não se enxergam assim. Não só porque não olhamos para eles como levitas, porque eles muitas vezes, em algumas vezes, não são nem convertidos, são contratados para trabalhar. Outras vezes são convertidos, mas não são muito santificados. Outras vezes são santificados, mas não se consideram, de igual maneira a outros ministérios. Esse é o outro lado da moeda. Se, por um lado, todo o corpo não concede ao porteiro essa condição de ser chamado levita, por outro lado, o levita porteiro não se vê como tal, e não se vendo como tal, não se enxergando como tal, também faz as coisas meio que no automático. Abre a porta, fecha a porta, tranca a porta e cuida da porta durante o culto. Esse é o que nós temos que ensinar para eles. Você faz um trabalho muito importante, tão importante como o juiz, tão importante quanto os outros que eu mencionei, tão importante como oficial, tão importante como líder de cânticos, tão importante como todos os outros ministérios. Então, que essa palavra ecoe em nossos corações e que os líderes que me ouvem separem um tempo para preparar aqueles que cantam e para ajudá-los a entender que eles não são levitas sozinhos, que todos nós hoje somos levitas, e ajudar também os porteiros, ou zeladores, ou outros que trabalham na casa do Senhor, ajudar a entendê-los que eles fazem parte de uma atividade santíssima. E se fazem parte de uma atividade santíssima, devem buscar a santidade também, porque não podem estar trabalhando sem santidade, como porteiros ou como zeladores ou como qualquer outro ministério que a igreja estabelecer. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e eu fico muito feliz de partilhar com você mais essa verdade bíblica e de ler mais um capítulo. E com isso nós vamos tendo a chance de aperfeiçoar nossa vida e ministério. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a revelação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.